Puxe, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou. Da cabeça aos pés. Eu sou amor. Da cabeça aos pés. Eu sou. Eu sou amor. Da cabeça aos pés. E só tô beijando o rosto de quem dá valor pra quem vale mais um gosto do que 100 mil réis. Eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor da cabeça aos pés. Che casa sacopoba chique me que se puta sa pega do beleza. Não se assuste, pessoa, sega do gueguese. Se eu lhe disser que a vida é boa, pegue. Não se assuste, pessoa, sacu da do beleza. Se eu lhe disser que a vida é boa, segue de boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou. Eu sou amor. Eu sou amor. Da cabeça aos pés. Eu sou. Eu sou.